Chega de fingir, eu não tenho nada a esconder. Agora é pra valer, acho que houver. Eu não tô nem aí, eu não tô nem aqui. O que diz, eu quero é ser feliz e viver pra ti. Pode me amassar sem medo, pode encostar tua mão na minha. Meu amor, deixa o tempo te arrastar assim. Meu amor, não há mal nenhum gostar assim. Oh, meu bem, acredite no final feliz. Meu amor, oh, meu amor. Chega de fingir, eu não tenho nada a esconder. Agora é pra valer, acho que eu quero. Eu não tô nem aí, eu não tô nem aqui. Pro que diz, eu quero ser feliz e viver pra ti. Pode me amassar sem medo, pode encostar tua mão na minha. Meu amor, deixa o tempo te arrastar sem fim. Meu amor, não há mal nenhum gostar assim. Oh, meu bem, acredite no final feliz. Meu amor, oh, meu amor.